Nosso tema de hoje é: o bem é mais forte que o mal. É uma afirmação, né? Nós entendemos o bem e mal muito através das nossas concepções religiosas, daquilo que nos foi transmitido pela religião que cada um professa ou que cada um aprendeu, né? Então, quando se fala muito de bem e de mal, se coloca nessa situação: o bem vai para o céu, o mal vai para o inferno. Então, eles nos dizem que nós precisamos fazer o bem para termos um merecimento. E muitas vezes acabam não nos dizendo o porquê que devemos fazer o bem. E acaba sendo difícil, então, né? Porque nós nos movemos, nos relacionamos de acordo com aquilo que nós percebemos em todos nós como sociedade. Então, nós colocamos as coisas numa esfera de julgamento e de igualdade. Se aqui faz assim, eu posso fazer também. Ao invés de reportar isso a algo muito maior. Todos temos uma sensação de que existe muito mais mal no mundo do que bem, né? Porque quando a gente abre um jornal, liga uma televisão, a gente recebe informações de fórum negativo. Sempre coisas que nos estremecem ou que nos deixam até com raiva, às vezes. O bem, ele não é tão divulgado. Todo mundo faz bem, todo mundo faz alguma coisa, algum tipo de ajuda, de auxílio, e aquilo não é falado. Mas o mal, ele se insinua, ele se impõe de uma forma. O mal, até parece que o mal é alguma coisa, né? O mal é uma atividade, uma atitude, uma forma de agir, não é uma corporificação, mas a gente trata ele como fosse, né? Então, ele se impõe, ele se coloca de uma forma que salta aos olhos e a gente percebe ele com mais clareza. Mas o título é que o mal é muito mais forte do que o bem, porque uma ação boa, ela anula várias ações negativas. A gente pode até chamar o mal de erro, talvez para tirar um pouco daquela mistificação e conceituação que a gente tem. Vamos chamar de erro o que é mal. Tudo aquilo que é feito de forma correta, ele tem uma, energeticamente, uma capacidade muito grande e acaba anulando muitas ações más. Porque o mal, vamos colocar ele aqui, né? E aqui o bem, vamos botar eles em lugares antagônicos, diversos, longe um do outro. Porque é assim que muitas vezes a gente entende nas relações. Quando a gente compreende um, a gente sabe o que é o outro. Então, onde existe o mal é por ausência do bem. É como se fosse o claro e o escuro. Onde começa a surgir luz, o escuro começa a desaparecer. Aquela treva profunda começa a virar uma sombra até o passo em que começa a ficar de uma forma visível para a gente entender. Então, o mal é a ausência de bem. Ele não existe por si só. Ele existe pela falta do outro. O bem é o contrário. O bem não é bem por falta de mal. O bem é uma ação concreta e que produz um efeito muito grande em todos nós. A gente pode dizer que os efeitos são imediatos. Talvez, às vezes, não na esfera material, mas ele é imediato. Por quê? Porque ele trabalha com energia. Nós estamos despendendo energia a todo momento. Que tipo de energia? Cabe a gente consultar a nós mesmos para perceber o que aquilo está provocando dentro de nós. Que tipo de emoção está despertando? Porque o efeito é imediato. Quando nós fazemos alguma coisa errada, nós sentimos alguma coisa forte. Visivelmente, a gente até contrai, às vezes, a musculatura do rosto, ela fica dura, porque são sentimentos pesados e fortes. E o oposto também, né? O bem também. A musculatura, a gente sorri, a gente se sente mais leve, se sente bem. É o bem-estar provocado pela atitude boa, pelo pensamento bom. O próprio pensamento, quando nós pensamos ou lembramos de alguma coisa que foi feita, se é uma coisa negativa, a gente sente aquilo de novo dentro de nós, quando a gente simplesmente revive mentalmente. E quando é uma coisa boa, nós sentimos da mesma forma, inversamente, aquela mesma sensação agradável que nos despertou naquela vez. Então, para ver como isso tem uma força muito grande. E saindo daquela questão do conceito antigo que nos foi dito, talvez não tenha sido ensinado, nos foi dito, a gente começa a questionar os porquês. Por que fazer dessa forma? Por que não fazer daquela outra forma? Jesus disse, né? Pagar o mal com o bem. Por que que ele estava nos dizendo isso? O que que ele quis nos dizer? Tem um capítulo inteiro do Evangelho que fala sobre isso. Mas tem uma coisa muito interessante. Eu falei na questão emocional, física. Lendo hoje o último capítulo desse livro aqui, Evolução em Dois Mundos, eu encontrei alguns parágrafos aqui que vêm muito confirmar essa percepção que a gente tem daquilo que nós estamos gerando através das nossas energias, dos nossos campos energéticos. Ele aqui nos fala das consequências dos atos e também dos pensamentos negativos sobre o nosso corpo. Primeiramente, no espiritual, e que acaba irradiando para o físico. Quando o doente adota um comportamento favorável a si mesmo, pela simpatia que instila no próximo, as forças físicas, o corpo, encontra sólido apoio nas radiações de solidariedade e reconhecimento que absorve de quantos lhe recolhem o auxílio direto. Ou seja, tudo aquilo que tu faz, as pessoas sentem aquilo e emanam algo positivo que vai na mesma direção que tu tá. Então, tu absorves diretamente. Mais adiante, não podemos esquecer que o bem constante gera o bem constante. E que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado, tudo aquilo que nós já fizemos, ele se atenua gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio nascidas a nosso favor em todos aqueles aos quais nós dirigimos a mensagem de entendimento ao amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade, sem precisarmos adoecer para compreender, para que nós possamos eliminar os resquícios de treva que eventualmente nos incorporaram ainda no fundo mental, um processo. O amparo aos outros cria amparo a nós próprios. Motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós ainda a animalidade e o orgulho, a vaidade, a cobiça, a crueldade, a avareza, que nós carregamos ainda muito fortes ainda dentro de nós, todos esses defeitos, não vamos chamar de qualidades, nos exortam à simplicidade e à humildade, fraternidade sem limite, perdão incondicional, e estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando-nos as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Isso aqui foi escrito em 1958. E ele fala de sistema imunológico. Que essa prática nos fortalece o sistema imunológico, criando uma autodefensiva contra todos os tipos de males. O que será que nós estamos passando hoje que tem a relação com isso? cada vez mais forte. Isso aqui já existia naquela época e hoje nós percebemos cada vez mais que nós estamos adoecendo pelos problemas gerados pela nossa mente, que se exteriorizam pelas nossas práticas, pelo que nós falamos e pelo que nós fazemos. Então, essa prática no bem que ele coloca, por isso o bem está acima, é muito mais forte do que o mal, porque ele realmente ele tem uma força curativa e cria em torno de nós uma aura extremamente poderosa, nos protegendo. Então, mais do que fazer o bem, porque é o certo, porque a gente vai para o céu, como nos disseram, é para nós mesmos. O efeito, como eu disse, é imediato. Então, a prática, a gente pode observar, é só ter um pouco mais de tempo para começar a ver a relação com que as coisas acontecem, a forma como elas se manifestam, para a gente vai perceber que nós somos os maiores beneficiados ou prejudicados pelo aquilo que nós fazemos. Então, tem livros antigos que falam sobre isso, o mais antigo é o próprio Evangelho, em que Jesus nos dizia, né, paga o mal com o bem. Cancela aquele ciclo vicioso que muitas vezes nós nos colocamos de repetição, de justificativa dos nossos atos em cima do que os outros estão fazendo. Cabe a nós a responsabilidade sobre o que nós estamos produzindo.